Moderno, passou atrasado, um gol 075. Afirmativa, Guadalupe também, vamos 075. 75. Prossegue, autoridade ou militar, confirma? Pode militar. Condição liberar a esquerda? Como assim, vou fazer um pequeno backtrack aqui, pode ser? Agilizando a aeronave na final no zero. Bordo Galeão com 4 horas e 10. Confirme? É o TAN 3155 acionado para táxi 146 bordo Galeão de alternado com 4 horas e 10 de autonomia. Seja 3155, bate 1 no Índia, ponte Caraxamei, turno no 86, ajuste no 020, bom voo. Copiado, parte 1 via Índia, quando ponte espera, chamará na torre TAN 3155 com 1022. Chamei 6327 após o gol na final a Lima, tempo está 10. Faz passagem do tráfego na final a Lima, tem 1-0, chamei 6327. Alright, for tech, so we have 89 people on board and we have 5 hours of fuel out in 8, it's gonna be Goiânia. Roger, SNS 6321, taxi via India until holding point 1010. After that holding point, call Tower 11, 8-60, ultimate 71020. Have a nice flight. Thank you, good day, ma'am. India Alpha, and the hold short runway 10 over there, 1186. Bye. Ao 54, direita, 121, nesse horário. 219, direita, 075. Mike, Eco Delta, autorizado o táxi, ajuste no 020, chamo para ingresso no 7. Pátio 5, decola da 17045, aguarde cópia, ok? Enxerga 327. Pátio 3, decola da 10, Romeu é com Índia, aguarde. São 3217, afirmo Juliette, portão 09. 10-09, 3217. 729, Juliette. 5729, Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, 729. Hold short, runway 10. Solo, Salvador, voo no 075. Voo no 075, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, vai manter antes da Juliette, 075. 0, Ocean 6381. Alfa Lima 3, corrijo. A linha decola no 7, está autorizado. O vento é de 150 com 10. Afirmativa, autorizado a linha de decolar no 7, 150 graus, 109. Oxenã 6327 ao 561208. 208, grato para o trabalho. Salvador Azul 4118, autorização 360.5. Azul 4118, aguarde cópia. Pra mim é a provável saída da Eld, né? Da Eld é da Bridge. Direto Leda, Oxané 6327. Ciente, grato, direto Leda, 6327. O meu é com Índia, Feira de Santana 045, decola 10, inicialmente restrito 1000 pés, corredor forte, curva esquerda. Transponder 5162, controle 1208, torre 1186. Posicionado em MAC 3155. Com Índia restrito 1000 pés. O meia com Índia, cotejamento correto, livre acionamento 4-3, chame para o táxi. 1075, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, gol 075. Pacific Off, runway 106321. O Mike é com Delta ali, mantendo 7. Azul 4118, com fins aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, após o peso 16. Transponder 5153, controle 120, decimal 80. Autorizar 360, com fins, decola da 10, da Euleda Bridge, peso 16, 5153, 120, controle de saída. Azul 4118, confirmando 5153, que copiou? 5153. Azul 4118, cotejamento correto, chame pronto. Gente, apontando. Ajuste 1020, bom no 925. 2020, autorizado, bom. E bom no 925. Está autorizado alguma descida abaixo do 1160? Afirmo, nível 0, coisão, descendo para 4000, ajuste 1020. Obrigado. 6321, agora 291, 1208. 1208, 6321, bye. Mike, com Delta, condições de decolar, mantendo separação com o tráfego que decolou anterior também, não achei? 140 com 10, livre decolagem no 7, marca com Delta. 5627, solicita se possível coordenar a do VOR de Aracaju, da presente. Autorizado direto Aracaju, 35627. Direto, senhor. Olha, o Papa Romeo, Índia November Alpha, decolou a pista no 7, ingressando corredor Axã no meu pé. Não, prossiga no corredor Axé, meu pés, poste para o regresso, irá prosseguir até a Ilha Itaparica? Ilha de Itaparica, Vera Cruz, toque remetida, após retorno a Salvador. Gente, na escuta o pessoal Farol da Barra, Índia November Alpha. Chamarei Farol da Barra, Índia November Alpha. Go Departure Control, good afternoon, Axé 6321. And pass 3300, come 380, squawk 5130. Oceanair 6321, radar count, taxi, climb and in-flight level 380, abort and left departure. Oceanair 6321. And it's 2380, abort and left departure. And the chance to fly directed to Aleppo? We're clear, direct to Aleppo position, Oceanair 6321. It's clear to fly straight ahead to left position, 6321, thank you. 1208 Delta. 145, após o SMAP, conforme rota, chame pronto. Após o SMAP, conforme, chama na pronta. Obrigado. Plataforma? Já autorizado, direto plataforma, viu, PES? Afirma, reposta levando a CTR, mais é com Delta. Reposta levando a CTR, Delta. Do Salvador, boa tarde, passaria 2231. Passaria 2231, na sua identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o 050, ajuste 1020, aguarde procedimento ILS X-Ray, passaria 2231. Oficial, desce para 050, chegada da Mari, LFC, da 1-0. Ajuste no 020. Afirma. Grato. Salvador, boa tarde, 3155, decola na Dael, cruzando 2800. 3155, contato, submantém nível 340, matéria Dael lida após Eudes, então 3155. 340, Dael lida Eudes, 3155, grato. Com Índia, ciente, vai decolar do ponto de espera principal? Ah, o seu solicita decolagem da interseção Delta. O meu é com Índia, táxi aprovado via pátio 3, quilo, cruza Alfa na Delta, mantém e chama a torre no 86, ajuste no 020, bom voo. Pátio 3, quilo, cruza. Índia November Alfa, controle. Papapá, Mike com Delta, controle. Confirma se avista tráfego aí à sua direita, próximo aí a Boca do Rio, entre, próximo à Boca do Rio, mantendo a altitude de mil pés, é um CR950. Passarei 223, Zulu, pode voar aí, tá? Aguarde, esse aqui. Mantenha o perfil da chegada, por cima da aeronave ao norte. Está à sua frente pelo nosso chamado aqui para pouso, ok? Será o número 2 na aproximação. Ok, 722, mantendo o perfil de chegada. 2231. Controle do Xenai 6327, solicita descida. Eco Índia autorizada a linha de decolar, 140 graus, 109. A linha de decola, Romero, tá em dia. 6327. 7251, grátis 6327. O Xenai 6321, chame Recife agora na frequência 251-3325. Ok, Miami, correction, Oceanet 6321, contact now, receive central on frequency 128.8, if unable, 126.0. NCAL 128H, unable 126.0, thank you, bye, 6321. Bye, nice trip. Thank you, good day. Palma Índia November Alpha, mantém a regra de voo visuais, no atraso conhecido a reportar. Frequência livre para coordenação e pouso, Índia November Alpha. Palma Romeo, Índia November Alpha, controle, câmbio. Índia November Alpha, controle, controle Índia November Alpha. Mantém a regra de voo visuais, no atraso conhecido a reportar. Frequência livre para coordenação e pouso. Para toque remetido, confirmando em Veracruz, Índia November Alpha. O 925, desse mantém a 2000, está livre de considerar a altitude em pelo, ajuste 1020. Então, sem restrições, direto 2000, 1020, chama estável então, o 925. 1-1-8, posição 1-0. 4-1-1-8, livre acionamento, chame para o táxi, porta 1-0. Alô, boa tarde, Altan 3145, puxa acionamento 04. Passagem 3145, inicia de imediato. Chamativo. 3145, livre acionar, chame táxi, porta 104. Iniciando, chamar para táxi, 3145. Salvador, Trip 5488, boa tarde. Tem escuta, Trip 5627, copiou o controle? 5488, acende identificação, reporte para descida, chegada autorizada, chegada à área, ajuste 1020, aguarde procedimento ILS X-Ray. Tá no ideal de descida. Entendido, pronto para descida, desce e mantenha o 050, aguarde procedimento ILS X-Ray. Possibilidade pro ADTAP? Aguarde pro ADTAP, estamos coordenando sua aproximação, é o número 3, aguardando o 5588. O Delta mantém a regra de voo visuais, coordena, frequência livre para coordenação em pouso, Mike Eco Delta. Então, 3155, chame Recife agora, frequência 251, alterna 33.25. 251, 3325, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Golo 925, autorizado final do procedimento ILS. Autorizado final do ILS, Golo 925, chame estado. Passaria 2231, reduz a velocidade para 1990 mais. 190, 1990, passaria 223, zona. O senhor já iniciou? Está iniciando no momento. Ok, agilizando na medida do possível. Ok, vamos recolher aqui, 3145. E para a diferença para. Prossiga em regra de voo visuais para a Torre de Santana, submantém nível 045, informe quando tiver condições estimadas para pouso. Estima 930 da presente, pouso em Torre de Santana, subida 045 autorizado, na prova de feira. Gente, mais 30 minutos ou 1930 dessa hora? 1930, tá. Gente. 488, está autorizado agora direto ITAP. 5488, direto ITAP, obrigado. Paxo Azul 4118, temos PLB 111 com 3 horas, Ribeirão Preto. Ciente, Azul 4118, Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama a torre 986, ajuste 1020, táxi lento, aguardando o início do Airbus Natal, ok? Táxi lento, quando pronto, espera às 8:30 com 220. 627, chame Recife, frequência 251. Questão 12685, alterno 2545 para a sua descida. Um, seu vetor, mantenha presente proa, limite ao localizador, passaria 2231. Mantendo a proa, limitado pelo lock, passaria 2231. Taxistan 3145, 09 a bordo, com PIS 3145. Densa 3145, Índia ponto espera, chame torno 186, ajuste no 020, bom voo. Índia no ponto espera, 186, 1020, boa tarde. Passeio 2231, desse mantenha 2000 e vou agora direto Duna, autorizado final do procedimento. 2000 descendo para a Duna, 2231, autorizado o ERS. Salvador, Duna, 755, senta Romeu, descendo para 160. Boa tarde, Tripe 5219, sentido Romeu. Autorização para a Vitória da Conquista, nível 160, se possível. Será uma chegada bom, chegou no 755. 4.020 X-Ray, chegada bom, no 755. Trip 5488, desse mantém a altitude 3.000. Para 3.000, 2 trip. Salvadora, Canaã 6314. 314, Petrolina aprovado nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Flock, curva esquerda. Upper Zulu 20, aerovia. Transponder 5166, controle 120, decimal 80. 30340 para Petrolina. Decolada 10, saída Momo, Flock, esquerda pode decolar, já peso Lu 20, 5166 no transponde, controle 1208, sou Chané 6314. Chané 6314, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, Romeu. Afirmativo. Boa tarde, está 3145, ponte espera da 1 na tela. A linha decola sem parar, doutor? 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o peso Luno 6. Transponder 5173, controle 120, decimal 80. 5729, confirme a aerovia. Peso 6. F5729, cotejamento correto, informação em curso Romeu, chame pronto. Camarada, estou localizado na passarela 2231. 231 no complete final do procedimento, chame torre 118 desse bombeio. Chama torre 118. Torre Salvador, passaria 223, vamos? Passaria, continua a aproximação, aguardando pista livre. Sente, aguarda pista livre 223, vamos. Pronto no ponto de espera. Sim, Titã, mantenha o ponto de espera, aguarde instruções. Mantenha o ponto de espera. DC 488, DC mantenha 2000, autorizado final do procedimento. 2000, trip 5488, cruzaria na frente, deve ser pago. Ouvi meu tráfego que chama para o push? É o Oceania 6314, portão 5 para o push de acionamento. Oceania 6314, livre acionamento, chame para o táxi. Guardará. Azul 418, quando sair de aproximar um pouquinho mais do tanque, para liberar um pushback em retaguarda? Ativo. Voo no 755, desça e mantenha agora o nível 060 restrito devido a tráfego visual, no perfil, cruzando o perfil da estrada, aí na sua posição de 11 horas para 12 horas, 15 milhas, rumo noroeste, mantendo o nível 045, o equipamento é um helicóptero Serra 1220. Para o 060, 755, obrigado. Desculpa, é um Cirrus 2-0, falei helicóptero, mas é um Serra 1-2-0, um Cirrus. Perfeito. Papai Romeu Eco. Romeu Eco Inja, temos tráfego descendo até o 060, um Boeing 737 da Gol. Aí na sua posição de 3 horas a 11 milhas, com rumo sudoeste, um Boeing 737-700. 3145 ali, mantém após o passarelo. Passagem do 345. São Salvador, o Webjet 729, posição 2 para pushback em acionamento. Web 5729, aguarde. Paulo Salvador, é o Pioneiro 45, boa tarde. Pioneiro 45, é o Força Aérea 6545. Matheus. Pioneiro 45, Natal, aprovado nível 1-1-0. Decola da pista 1-0, perfil de saída lotar, curva esquerda após DCT Charlie Papa Golf após direto. Transponder 5164, controle 1-2-0, decimal 8-0. Afirmativo, autorizado conforme. Transponder 5164, 1208, controle rota. Pioneiro 45, confirme nível, rota, saída e pista de decolagem. Ok, perfil de saída conforme.